ça je suis sorti dans un bateau. Porque homens provaram a sua morte, dando rolê pela cidade com seus carros carregados de armas. Nenhuma viva alma como testemunha, nenhuma pessoa a quem recorrer, o que fazer, então correr não adiantará. Pois será caçado até o encontrarem. Não quer saber o que faz pelas ruas, não te deixo na sua, não quer explicações. Só querem te pegar, querem te matar, e será o seu final. Um ato fatal de forma brutal, eles te pegarão. Não terá como correr, vão te destruir. Não terá como fugir, vão te perseguir. Pois invadindo a cidade estão procurando alguém assim como você, e com seus carros apagados esperam pela madrugada. E na calada noite a sua sorte está selada, comparada a sua vida a de um animal. Este pode ser um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal. Este pode ser um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal. Este pode ser um ato fatal. Clamar por justiça e recorrer aos assassinos fardados não adiantará, pois se eles querem é mais, pra eles tanto faz. E se corressemos, seria ótimo para eles, pois matam por dinheiro ou por prazer, e não nos deixam viver em paz, pois são vidrados demais em brutalidade. Sua agilidade não vale nada, não. Você terá caído em uma cilada. Trocar ideias não, nem pense nisso, pois não querem ideia, não querem droga nenhuma. Cale a boca antes que ele arrebente, arrebente. Pois o melhor agora será espera quieto até a morte chegar. Pois seus amigos nesta hora te deixam sozinho. Você terá que passar por aquele caminho, aonde eles estão por toda parte. E daí começará uma perseguição. E depois de correr um, dois, três quarteirão, chegará em uma rua fechada, até uma emboscada. Abrir a boca, se entregar, não adiantará. Isso apenas lhe dará mais um tempo até cortarem, cortarem a sua cabeça. Esqueça. Limite da crueldade fará com que a permaneça a maldade até o final. Até o este final. Pode ser um ato fatal. Um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal. Este pode ser um ato fatal. Um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal. Este pode ser um ato fatal. São fatos que acontecem diariamente. Delinquentes que matam a qualquer com seus revólveres engatilhados. Coitado, cuidado. Coitado, cuidado, cuidado de quem marcar na sua frente. Então tente estar o mais esperto possível. Cuidado com flagrante ou coisa assim. Pois eu não quero pra você o que eu não quero pra mim. São capazes de espancar até a morte chegar. Será algemado, sendo rodeado por homens embriagados, que a partir daí então começarão a lhe bater. Não terá como correr, não tem escapatória. De joelhos implorar por liberdade, mas não tem piedade. São homens cruéis de verdade, que ao invés de sangue tem veneno, tem veneno. E eles dizem que você é café pequeno. Se se entregar aos grandes, vão te deixar em paz, em paz, em paz. Descanse em paz. O pior de todos os fins estão à sua espera. Simplesmente candeiro não fosse nada assim. Enfim, meu irmão, você já era. Considere-se um homem morto. Pois eles dizem, eles pensam, pau que nasce torto morre. Está submetido a um violento e doloroso. Vão te arriar o pau como se fosse animal. Esse pode ser um ato fatal. Um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal. Este pode ser um ato fatal. Um ato fatal, um ato fatal, um ato fatal. Este pode ser um ato fatal.